Fala, galera! Bem-vindos ao Save Point Podcast. O meu nome é João Vicente e eu estou em pós-operatório. O meu nome é Jonas e eu sou um contrabandista Pokémon. Meu nome é Leonardo Ocanha e eu sou um fechador de jogos agora. Ui! We have a badass here! Ok, galera. Então, estamos aqui reunidos. Cada um, não, eu numa cidade, vocês em outra, para a gente conversar sobre personagens de videogames. Ué, mas o que a gente vai conversar de personagem, Jonas? Conta aí. Então, a ideia da gente falar de personagem foi que assim, cara, da ideia de falar dos personagens preferidos, personagens que vendem as franquias, rixas entre personagens de uma mesma empresa ou de empresas diferentes, né, de franquias diferentes. É mais essa ideia da conversa de hoje. Então tá, então a gente vai conversar hoje sobre esses personagens aí. Vamos analisar a psique dos personagens. Olha É só, isso aí. que coisa bonita. Vamos lá então. Começa por aí, então. Bom, pessoal, nesse primeira parte aí a gente pode conversar então sobre os personagens que são símbolos de franquias ou até de uma desenvolvedora, né? Às vezes algum personagem acaba assumindo a face de uma desenvolvedora de tão famoso que ele fica. E depois a gente vai estender esse tópico discutindo se um personagem pode ou não vender uma franquia ou se ele pode ser a muleta de uma franquia que talvez não seja tão boa, e por aí vai. It's me, Mario. Então, Jonas, eu queria saber a tua Verdade. opinião aí sobre alguns personagens que sejam símbolos de franquias. O que que tu me conta disso aí? Ah, então, cara, eu como quem surgiu primeiro na minha vida foi a Sega, não foi a Nintendo. E quem surgiu primeiro na minha vida foi o Alex Kidd, não foi o Sonic. Meu Então, Deus. pra mim, o Sonic na minha época vendia o Master System, cara. Vendia uma franquia, vamos dizer assim, né? Eu sentia isso. Só depois que veio o Sonic, né? E engraçado que assim, o Alex Kidd ele passou por vários mundos diferentes, né? Podemos dizer. Passou por Shinobi World, passou por aquele high-tech lá. Mas o que mais matava, mais saciava a vontade de jogar mesmo era o Miracle World, né, cara? Que era gigante o game, cara. Esse Alex Kidd, quando eu tinha ele, o Mega Drive, PQP, mano, é um jogo dificílimo, na minha opinião, hein? Eu não lembro se eu fechei, eu devo ter chegado bem longe. Eu lembro bem daquela fase no céu, que chegava num castelo. Então, o Master System, o Alex Kidd que eu joguei muito, que eu fechava, você chega, foi o Miracle World, né, cara? E pra mim era uma experiência muito diferente, cara. Tu jogar um game que tu podia andar de moto, tu podia andar num girocóptero. Logo na primeira fase já tinha fase com água, entendeu? Já tinha uma parte com água. Cara, logo na primeira fase tinha um Fusca vermelho. Oh, cara, era muito bizarro porque era muito difícil, cara. Era um game muito difícil. Tanto que Bastante. eu sempre chegava lá no final, eu tinha decorado assim, ó, qual era a sequência dos botões que tinha que apertar para sair do castelo, tá ligado? Bom. Era um vício extremo naquele game lá. Não, o mais clássico, jogava Joaquim. Sem comentários, né, cara? Pra mim era o game, cara. Depois de um bom tempo assim, eu jogando o Alex Kidd que veio pintar o Sonic. Sonic 1, Sonic 2 no Master System. Ocanha, o que, que você acha disso? Cara, esse negócio de personagem, tem tanta gente bizarra na história. Eu fui fazer uma pesquisa aqui e eu desisti. Eu tinha pensado em listar as pessoas. O podcast seria longo e só de listagem de coisas bizarras que aconteceram. Os meus primeiros contatos com games, assim, a gente acaba esbarrando com alguns personagens que estão listados entre alguns dos melhores. Por exemplo, que a gente sempre fala dos videogames difíceis. Então, assim, tu esbarra como criança, tu vai lá e aluga um Mega Man 2, sem ninguém te avisar que o jogo é um dos jogos mais foda, e que 20 anos depois vai continuar sendo um dos jogos mais foda, e foda no sentido bom e de difícil. Aí depois tu vai lá e pega, não, vai alugar Ninja Gaiden 2, então. Ninja Gaiden 1, que pô, seja, tipo... Que parabéns, que bom pra você. Só jogo Mumu. De jogos mais jogáveis, que dava pra fechar até quando criança, embora com grande esforço, tinha lá, por exemplo, assim, DuckTales, esse não dava pra fechar quando eu era pequeno, era muito difícil. O Simpsons, aquele primeiro, então tinha esses personagens que já são de outras franquias, tinha o Tic Teco, que esse eu fechei também. Mas... aí o que, que acabou de mais marcante mesmo? Primeiro, Mario... e segundo, Sonic. Agora, a gente acabou pegando esse mercado de personagens já meio digerido, porque tanto a Sega quanto a Nintendo tiveram uma série de desventuras aí em termos de personagem que a gente só veio conhecer depois, né? Tipo, verdade. O primeiro mascote da Sega no Mega Drive, depois do Alex Kidd, eu não sei o que que os caras fumaram. Eles pensaram assim, ó, que tal a gente fazer o nosso personagem principal do videogame o Homem da Idade da Pedra? Assim a gente vai conseguir ter um bom marketing pra vender um jogo de alta tecnologia. Qual jogo é esse? Surgiu o Chuck Rock. Nossa, né? Era um game bizarro. Era muito bom, cara. Muito bom. Então tem alguns aí vai do próprio Shinobi. Mas olha que isso é uma coisa interessante, porque tava pensando agora e a gente pode até fazer um túnel do tempo. Se for pensar na era do Atari... acho que todo mundo aqui começou com Atari. A gente não tinha um personagem, né, cara? Tipo, quando tu tinha uma representação de humano, era... não tinha rosto, não tinha nome. Isso era muito fraco. Se tinha algum jogo de Atari, um personagem que tem alguma... Tu não lembra de nenhum? Eu tenho dois pra te dizer. Vou fazer um objection aqui. Objection! Pois é, mas assim, não é a regra geral. São poucos, sim. É isso que eu quero dizer, entendeu? Na era claro. Mega Drive Super Nintendo, são vários personagens icônicos. Sim. Mas fala os do Atari aí. Então, assim, a primeira coisa que eu me lembro, o senhor policial, que é o Officer Kelly, do Keystone Capers, que é um jogo que eu gosto muito. Eu diria que é facilmente tá, meu jogo isso, favorito de Atari. Isso aí é a tua maneira hipster de chamar o polícia ladrão? Polícia e ladrão, uma maneira hipster. Não, mas é verdade, esse jogo é icônico. Mas é... então, mas cara, quem além do Ocanha sabe que essa porra tinha um nome? Ah, cara, é que nem eu ia falar agora. Pra mim, é o Pitfall, cara. Só que eu não me lembro do personagem. Ah, boa, cara. Então, não, mas boa. É um cara icônico. É verdade. Pô, pisava na cabeça do jacaré. É, o Pitfall é o Harry, esse eu sabia o nome, mas o Officer Kelly eu não sabia o nome, eu fui olhar na Wikipedia agora. Ah, malandro. Tem que ser malandrão, né? Tem que fingir que a gente sabe um monte. E no fim tem um outro personagem que, assim, eu acho ele icônico, eu diria que é o personagem mais icônico do Atari, que é o Hero. O nome do... Boa. É, do Pitfall é Pitfall Harry o nome, aí depois Sim. Eles deram uma inflada na... No ego. Na personalidade que ele surgiu, inclusive naquela terrível versão de NES do Pitfall, que o James Rolfe do Angry Video Game Nerd fez um review muito bom. Eu esbarrei com esse jogo na infância, o jogo é extremamente difícil, bugado e ruim, e tu joga com o filho do Harry. Enfim, ou com o próprio Harry mais velho, sei lá. O Hero, o que eu acho massa, assim, tu tá resgatando pessoas, então tu tá sendo um herói. Isso. E ele é tipo Hero, H-E-R-O, né? E eu acho aquele jogo bem emblemático, porque na verdade, assim, ele é um cara tipo Gordon Freeman, ou seja, ele, o personagem, tu é o personagem. Sim, sim. Ele não tem um nome, porque você... Ele não tem um nome, exatamente, tu. Essa abertura que ele dá, que a gente até já falou aqui no podcast, a questão do Gordon Freeman, do personagem sem fala também, personagem mudo, que dá essa abertura pro jogador se sentir um pouquinho mais na pele dele, né? Então, assim, é aquela coisa, o cara tá jogando um Skyrim, agora dando um pulo gigante de gerações aí. O cara tá jogando um Skyrim, se tu quer... Não adianta que tu passa a te sentir ali, é tu que tá naquele cenário. É o jogador, uhum. não é o fulano de tal, né? Mas também... Acaba misturando com a experiência interativa, né? Na verdade, é uma experiência interativa. E quando chegar o Oculus Rift, que eu vou comprar um dia, quando chegar na minha mão, aí sim. E dizem que já tem um jogo, entre aspas, sensual pro Oculus Rift, né? Sempre tem, né? Eu estou ansioso. Vai começar a putaria. Os fapadores estão... Mal conseguem se segurar. Mal podem ver seus movimentos. Eu achei interessante do... Assim, a minha mãe, ela é quase cega de um dos olhos. Nossa, eu pensei e ela que... não, meu Deus. Ela não vê 3D. Eu pensei que tu ia falar uma coisa muito pior agora. Não. Ela não consegue enxergar o 3D, só porque como a lente é polarizada ou a lente tem aquele flicker, ela não vê as imagens duplicadas. Sim, sim. Ela, não tem como ver. Ela vê uma imagem só. Aham. E aí eu vi o PC Siqueira lá do Massa Poxa Vida do YouTube, eu vi ele usando o óculos Rift e ele disse assim, ó, cara, eu sou muito vesgo, sim. E eu consigo ver as coisas em 3D no óculos Rift. Daí eu pensei, pô, que massa. É louco, é que muda a tecnologia, né? Mas vamos retornar aí pro assunto aí. Ai. E assim, cara, esses personagens que acabam simbolizando uma franquia, tipo, vamos pegar o mais comum aí, como o Mario, né? Vamos cair no senso comum um pouco. Vocês acham que, assim, ó, que o que vende um jogo com o nome Mario hoje é só o nome e os jogos estão piorando? Ou vocês acham que ele mantém um padrão de qualidade e... Não, ele... Né, vamos supor, aquele mesmo jogo de plataforma com outro boneco no lugar... seria um bom jogo. Talvez não tão famoso, mas ainda assim um bom jogo. Se me permite falar, não sei se o Kai quer falar primeiro. Não. Eu ia sacanear, na verdade, dos New Super Mario Bros. Que tem Toads coloridos. Aí já fizeram o New Luigi lá, e agora vai ser o Luigi e mais 3 Toads coloridos. Aí quando tirarem o Luigi, vai ser 4 Toads coloridos. Que merda aí. Bom, mas... Ai, cara. Jonas, então, o que, mas... que tu acha? Mas pra mim, assim, ó... eu acho que eu, por exemplo, eu sou muito amante do Sonic e tal, eu curto muito o jogo. Os últimos jogos que tiveram da franquia do Sonic eu não cheguei a jogar, não todos. Nem joguei o Sega All-Star Racing, curti pra caramba, entendeu? E se encaixa com o Sonic ali. E aí, o que acontece? Eu vejo que o Sonic seguiu uma linha evolutiva, era todo aquele padrão 2D e tal, foi passando pro 3D, e eu acho que sim, ele continua vendendo a franquia Sonic, entendeu? Eu continuo comprando. Por exemplo, se hoje tivesse um game da Sega, eu com certeza seria um amante desse videogame da Sega pra continuar seguindo a franquia do Sonic, entende? Certo. É assim que eu vejo. Mas assim, cara, por exemplo, foi bom o exemplo que tu deu do Sonic, porque é bem famoso, quem tá ouvindo provavelmente já saiba isso. Quem acompanha a franquia do Sonic sabe que ela foi caindo em qualidade muito, né? Depois de uma certa época. Sim. Basicamente, ali, depois do Mega Drive, foram poucos jogos de qualidade. Tem jogos de qualidade, tem coisas que não se fala tanto, mas que são muito boas. Tem um excelente jogo do Sonic para Dreamcast, que o Kanye vai saber falar melhor do que eu, mas é uma plataforma que não vendeu tanto, que teve uma vida mais curta, aquela história toda... E tem um excelente jogo lá escondido no baú do tesouro. E agora a gente está vendo o lançamento aí em breve, né? Não sei a data, mas o lançamento de um jogo do Sonic feito pela Sega, exclusivo para Nintendo. O que, né, o que seria uma notícia capaz de explodir a minha cabeça no início dos anos 90. Com certeza, né? Mas assim, mas é uma franquia que o personagem continuou... Mas a franquia teve uma queda de qualidade enorme, né, cara? A gente sim, não... com certeza. Mas é uma coisa que eu vejo assim, tanto positiva quanto negativa, né? Não é questão de todas as vezes eles vão acertar, que nem tem muito jogo do Mario, que eu sei, eu posso estar falando uma besteira talvez, mas eu sei que tem muito jogo do Mario que perdeu a qualidade também. Vamos e venhamos, é uma realidade. Mas o que eu vejo assim, ó, é que, por exemplo, hoje eu tenho Steam. Eu vejo que o Sonic tá lá, tem Sonic 3, tem Sonic Knuckles, tem tudo lá no Steam já, tá ligado? Então me dá uma nostalgia, me dá uma vontade de pegar de volta esse game. Então pra mim o Sonic continua vendendo a franquia, por mais que você, os jogos novos podem não vender tanto. Mas os jogos antigos pra mim continuam vendendo, sim, sim. Entende? Não, os antigos eles não... Eu acho bacana. Os antigos não perderam a qualidade, mas eu acho que o que acontece é assim, ó, o Mario, a série principal do Mario, que seria a sequência Super Mario World, Mario 64, Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Uh-huh. E essa é a série principal, sim. Ela manteve uma qualidade muito, muito alta. São jogos, sim, que concordo. Praticamente são jogos que praticamente vendem em plataforma. Depois, uh-huh. se teve jogo secundário do Mario que foi ruim, não importa, porque assim, ó, eu não tô preocupado com Mario Tennis pro 3DS, entendeu? Eu uh-huh. joguei Mario 3D Land pro 3DS, que é um baita de um jogo. Então, assim, tem sempre alguma coisa muito forte. E o Sonic foi um personagem que passou muito tempo ali, vamos dizer assim, os fãs ficaram passando fome, né, cara? Não, Sonic. Entendo o que tu quer dizer, que assim, tipo, ele não teve, por exemplo, o Mario tem muito spin-off. É. E tem os jogos de esporte como spin-off, tem coisas tipo jogo do Yoshi, jogo do Wario, jogo, isso. Sei lá, da princesa. Mario Party. Também, que é um bom, sim, jogo. Um sucesso do caramba, né? E no fim, do Sonic, a fome está, inclusive, assim, não tem uma linha de qualidade, assim, ó, os jogos tradicionais que seguem um cronograma de Sonic são esses aqui, os outros são outros. Tem uhum. o Sonic que teve um momento negro aí de sumiço de jogos bons, mas esse jogo novo do Wii U promete. Promete mesmo. É, e... Vamos ver, né? Porque virar lobisomem não deu certo. É, mas sabe que eu falei um monte desse negócio de virar lobisomem, e eu sacaneei um monte. Aí eu fui ver um review do Classic Game Room, ele fez um review desse jogo onde ele falou, não, o jogo é bom, na verdade o problema, o pecado do jogo é que ele fez uma miscelânea, misturou Sonic Adventure, tipo, de corrida, digamos, sim. Corrida de Sonic, fazer um time trial 3D, e se tu compara o gráfico daquilo e a execução, é muito mais bem feito que o Sonic do Dreamcast que eu joguei. E aí depois eles pegam e misturam com fases mais platformer, como se fosse quase um 2D, e misturam com o God of War, e misturam com outras coisas, tem minigames, eu acho também, sei lá. E o que ele falou, o pecado do jogo é não fazer nada muito bem feito, é tudo bem, mas não é nada... Então, do ponto de vista do game design, não tem essa integração. Beleza? Não, que eu digo a questão de... faz um conceito todo misturado só porque não integra esse conceito. Tá, então, ô Canha. Diga. Tu tava falando lá do lobisomem. E que mais tu tem que falar do lobisomem lá? É que basicamente assim, o problema do jogo foi um problema mais de game design, onde eles fizeram várias coisas interessantes, mas não desenvolveram bem nenhuma ideia. Então acabou que o jogo ele não tem essa coesão, ele poderia ter sido um jogo bom, ele foi um jogo bonzinho, assim. Uhum. E eu achei o jogo bem bonito também, eu perdi um pouco do preconceito, mas não é um jogo memorável do Sonic, né? É um jogo... Com certeza. Com seus problemas. Mas outra coisa... Pode falar, Jonas. Desculpa, eu joguei um pouquinho no Play 2, cara, e eu, assim, ó, eu não fui muito fã também, cara. Foi um dos únicos games que eu joguei do Sonic, assim, eu, puta, isso aqui não tá me convencendo, velho. E parei de jogar, não quis mais jogar. Sim, teve um que ele teve uma espada também, enfim, isso vai longe. Então, uma coisa também que eu ia falar dentro desse tópico de... personagem que vende a franquia, segura a franquia, ou enfim. É assim, a gente vê como tem, digamos assim, diferentes pesos para um personagem bom. Porque o próprio Gordon Freeman é um personagem icônico dos videogames, né, cara? Mas ele é diferente do Sonic ou do Mario, entendeu? Porque, por exemplo, o Mario, tu coloca ele em qualquer cenário, em qualquer contexto, ele funciona na maioria deles. E tipo, tu não pode fazer um... Sei lá, um jogo Gordon Freeman vai à praia, jogo social para o Facebook, tá ligado? É uma coisa que não... Um patch de Sims, tá ligado? Não, tipo, exatamente. Então, como é que tu vai fazer um negócio que não tem nada a ver com o contexto dele? Porque, até claro, porque um personagem de FPS, uma história tão séria quanto Half-Life, um personagem de um jogo mais temático, pesado, assim, não vai se aplicar em qualquer tema... que tu queira colocar, entendeu? Então, na verdade, assim, eu acho que tem personagem que tu... Ele vai ficar naquele universo dele e naquele estilo dele e acabou, entendeu? Enquanto tu tem os personagens que não sei se é pelo carisma ou o que que é, né? Você pega aí e vai colocando ele em diferentes contextos. Enfim, vai aplicando ele. Como é feito com o Mario. Tem jogo de futebol, de tênis, de kart e por aí vai. Mas o pessoal apela também, cara. Tem o Link no Soul Calibur 2. Darth Vader no Soul Calibur 4. As coisas ficam bizarras. Pois é, aí é que tá... Uma parte disso que eu falei tem relação com o teu comentário. Porque começa a colocar o Link no Soul Calibur, tá ligado? Ah, tudo bem. Eu gosto do Link. Talvez o personagem seja bom de jogar no Soul Calibur. Mas, tipo... Qual é a lógica, sabe? Não que precise ter uma explicação na história do Link. Mas eu digo, Sim. Não tem nada a ver, sabe? É Soul Calibur. Então, aí vira uma coisa totalmente gimmick, né? Só um artifício da indústria pra pegar... Ah, no Play 3, o exclusivo é o Darth Vader. No Xbox é o Yoda. Qual você vai comprar? Tá ligado? Ah, aí, é. Pô, é tipo... É, isso daí é complicado, cara. Eu sou suspeito a falar, cara. Porque eu gosto dessas misturas, cara, por mais que sejam bizarras ou não, entendeu? E o que acontece? Um spin-off, assim, um que eu curtia muito era o do Final Fight. O Final Fight tinha aquele o guy lá, no Fight 3, né? Que é aquele. Que tem aquele kimono vermelho, tá ligado? Sim. E quando eu fui jogar o Street Fighter Alpha e ele tava lá, eu fiquei, puta que o pariu, olha aqui o guy, tá? Ah, é verdade. Entendeu? Eu gostava disso, então, tem os lados positivos, lógico, tem os lados negativos. Exatamente. Não, mas é um personagem de. É um personagem de luta, né, cara? Aham. Uhum. É que na verdade a história do Final Fight e do Street Fighter se cruzam porque tem alguns personagens que eram do Street Fighter 1, tipo. Alguns Isso. caras do Final Fight eram do Street Fighter 1, tinha o Cold lá, que era o cara que era preso, daí ele era. Exato. Sei lá, foi o cara que sequestrou a filha do Hagar no primeiro jogo, e depois ele tá lá no Street Fighter Alpha 3. É muito massa. Essas misturas, assim, eu acho legal, cara. Eu acho bacana. A mistura legal é pegar o Super Smash Bros. E seus similares, né, que agora a Sony tem um. Isso eu acho legal. É uma mistureba louca. Battle All Star, Battle Super Battle, Battle Royale, Battle Super All Star. Eu acho que é isso aí mesmo. Então, eu acho que é isso mesmo. O gameplay é da hora, cara. Porra. Não, ele é legal. Mas, cara, divertido, né, cara? Eu não consigo me apegar muito a esse tipo de jogo. Mesmo jogando, tipo, Super Smash Bros. Com a galera, ele é divertido de jogar com o pessoal pela zoação. Só que é um jogo que a jogabilidade não. Cara, é muito confuso. Agora, eu já gosto mais do Jump, do DS. Jump Superstars. Nossa, sim. O Jump foi uma coisa assim que eu nunca imaginei que ia conhecer na vida um lance tão louco. Fechou esse, muito, né, cara? É, cara, porque tu imagina ver todos os personagens de anime, de mangá, e tu curtia pra caramba, que tu acha massa, e tudo de um jeito só, num game só, cara. Então tem Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, cara, sabe? Puto. Cabeça explodiu, né? Pois é, esse é um exemplo de um jogo que uma boa parte da venda dele, do sucesso dele, é óbvio que vem do personagem. Porque esses personagens já conhecidos, se fosse 40 lutadores genéricos, poderia até ter uma história boa, ter um design de personagem legal, criativo. De repente um desenhista famoso fez os personagens, entendeu? Agora, não ia ter o apelo que tem o Jump com quando tu mistura Naruto, Bleach, Death Note e Yu Hakusho, sei lá mais o que, sabe? É um apelo muito maior. É óbvio que ali o personagem tá segurando o jogo. Apesar de que eu não tô dizendo com isso que a jogabilidade dele é ruim. Muito pelo contrário, acho muito boa. Só acho que ela não ia se destacar se aqueles personagens não estivessem ali. É verdade. Verdade. Mas ó, pra entender, em defesa ao Super Smash Bros., pra tu entender o que é o Super Smash Bros., eu acho que a ideia... A ideia disso passava muito no Super Smash Bros. Original do Nintendo 64. É o seguinte, e eu entendi porque eu brincava assim. É quando tu pega dois bonecos de comandos em ação e tu vai brincar com um amigo teu e aí tu começa brincando assim. Tu pega a mãozinha, tu coloca o cara em postura de karatê, aí o cara pega o boneco dele pela cabeça e dá com as pernas do boneco na tua mão, do teu boneco, meu Deus. Tudo. Entendi. Super Smash Bros. É isso aí. É tipo, tu pegar os bonecos e... Ai, bater com eles. É uma loucura. É verdade. Parece uma vez... Parece uma vez que eu tava brincando de comandos de ação com meu primo, mas isso na infância mesmo. E ele mora numa casa de dois andares. E ele ganhou um comandos em ação que tinha um paraquedas, cara. Nossa. Ah, é, que... eu me lembro desse personagem, é. Cara. Só que aquela porcaria, depois que tu desdobrava a primeira vez, esquece conseguir dobrar do jeito certo, entendeu? Daí a gente tava tentando, né? Fazer aquele paraquedas parecer um paraquedas e não uma sacola do Angelone, do supermercado. Daí a gente dobrou. Foi no segundo andar da casa, no quarto da mãe dele, que é onde tinha uma sacada, pra rua, jogou. Fum. Cara, o boneco caiu em queda livre, tá ligado? Pá! Caiu todo errado. A primeira coisa que aconteceu, veio o cachorro do vizinho, pega o boneco pela boca e sai correndo, tá ligado? Putz, que pariu, cara. Eu já ia falar, pô, no mínimo quebrou o dedinho da mão, né? Não, o dedinho da mão, as pernas ficaram tudo, pareciam... Não, mas isso aí em Beverly Hills era assim, vocês pediam um comando de ação para quieto, seu pai ia lá e comprava. Meu pai dizia, não, filho, olha, muito melhor... Todos os teus outros bonecos do comando de ação que tu já tem vão ter paraquedas agora. O pai fazia com sacola de mercado. Muito bom. Uhum. Aí usava sacola de mercado e um barbantinho. Cara, nossa, bom pra caralho. Tu jogava lá e ele... Funcionava. Até que ia cair no meio da rua de vez em quando, né? Mas enfim. A gente pode continuar falando agora dos nossos personagens preferidos. O que a gente falou agora não era dos preferidos, era dos... Os que a gente conheceu, aqueles personagens que marcam uma franquia. Mas agora, eu queria saber de cada um de vocês, começando pelo nosso amigo arquiteto Ocanha Espacial Leonardo, que cite alguns personagens preferidos e defenda-os, porque as críticas serão severas, dependendo da qualidade do comentário. E agora, cara, vamos lá. Olha, eu diria assim que um personagem que vai ser citado depois... No futuro muito breve é o Gex do joguinho que surgiu pro 3DO. Sim. Que até ele era um tipo uma paródia dos personagens que surgiram lá na época do Sonic, mas assim, aquele jogo, eu joguei o jogo inteiro e o jogo me fez dar muita risada. Eu gostei muito daquele. É Gex ou Gecko? É Gex, aí o primeiro jogo era... Eu não lembro, eu acho que o segundo ou o terceiro lá que saiu para Super pra Nintendo 64, esses 3D que cagaram vários personagens na transição, que foi mal feito. O Gex, ele tinha um que era Gex Enter the Gecko, mas esse foi o correio. Sim. Aqui Gecko Lagartixa, né? Mais ou menos na mesma linha desse cara, um personagem que eu gosto muito é o Earthworm Jim. Ah, esse é bom. É muito da hora, sim. Cara, realmente. Então assim, esse Gex aí foi palha pra caralho, convenhamos. Não, pega o jogo pra jogar, o jogo é bom demais. É uma lagartixa. É uma lagartixa, cara, mas a lagartixa fica fazendo piadinha o tempo inteiro, cara, do tempo do CD. Eu vou mandar uma imagem muito boa dela pra vocês, então, pode ir falando. Cara, eu sei que assim, ó, teria muitos personagens pra listar. Eu tinha disputado a tapa ali, um dos meus all-time favorites, que seria o Mega Man. A gente disputou a tapa ali, o Jonas, antes de deixar um personagem ali pra ele, ele me deu o Mega Man de presente. Enfim. Mas tem vários, sim. Por exemplo, sei que o João gosta muito do Snake, eu gosto muito do Snake também, o Sonic eu acho que é uma unanimidade. Então, pra mim, tem vários. Mas se tu gosta do Snake, tu pode ficar com ele, cara. Eu já sou casado. E eu queria citar também um personagem que eu gosto muito, que é a GLaDOS do Portal. Ah, boa, aí sim. Agora não. Agora nós estamos falando do personagem, né, cara? Não de uma lagartixa. Lagartixa. Viu a imagem que eu mandei? Vamos no Skype. Pegaste de um jogo ruim também, né? O que que apareceu na imagem aí? A imagem que tu mandou é qual? É a capa do... Clica... Não, é abaixo ali. Tem ele com uma mulher ali. Clica ali. Ah, sim. É um personagem muito esperto. É, pelo menos ele se deu bem. E aí, Jonas, os teus personagens favoritos quais são? Os que eu deixei serem teus personagens favoritos? Porra, que sacanagem, olha o papo que o cara me vem. Então, cara, eu sou muito dessa questão de... Pô, eu vi no desenho e eu sempre sonhava em ter o game, tá ligado? E foi sim. O caso do Terry Bogard, do The King of Fighters, do Art of Fight, entendeu? E seja lá de qualquer outro game que ele apareceu de luta, assim, sabe? E pra mim, cara, quando eu vi o desenho dele, eu achei animal. Que tinha. Ó, Fatal Fury. Opa! Eu esqueci de falar Fatal Fury, imagina. Deu uma. Cara, que desenho, foi, que desenho é esse que só tu viu? O Fatal Fury. Desenho. Desenho do Fatal Fury, cara. Nunca vi. Ele dá os mesmos golpes que ele dá no game, cara. Fica de cara. Já vi. Já viu, Canha? Ah, sério que vocês não viram, cara? Eu vi no SBT, não, cara. Eu não vi no SBT, mas eu tinha, como eu tinha uma épica coleção de ação games, eu ganhei uns dois VHS de Fatal Fury, um VHS de Samurai Showdown. É, opa, isso aí, ó. Aí então, sim. Então, aí foi dali que eu vi a primeira vez e eu, puta, cara, que desenho massa, que louco. E depois eu não imaginava que ia rolar um game, tá ligado? Ia rolar, não. Eu acho que o game veio antes do desenho, mas tudo bem. É, o game deve ter vindo antes. Pois é. É, aí... até no Fatal Fury 2 eles lutam contra a cerveja ruim, né? Eles fazem uma cruzada contra a cerveja ruim e no final eles derrotam a Kaiser. Puta que pariu. Não, Kaiser. Cara! Não! Puta merda. Ah, não, vai se fuder. Ô, mas volta pro papo sério, cara. Tá me tirando? Tá, mas enfim, ó. Então veio Fatal Fury, veio Art of Fighter, veio The King of Fighters. E todos aqueles anos do The King of Fighters, desde 94, 95, época que eu ganhava aula pra ele pro fliperama jogar e perdia várias fichas e sempre apostava no Terry Bogard. Enfim, foi um personagem assim que marcou muito minha infância. Cara, tu gaseava aula pra jogar fliperama. Uma vez eu fui jogar fliperama na praia Street Fighter com dinheiro que a minha mãe deu pro pão e depois eu me arrependi e fiquei chorando em casa. Rapaz, a gente gaseava aula. Porque eu era criança. Pô, a gente gaseava a aula e ia lá jogar no fliperama do King of Fighters, cara. Eu e um brother meu. E era jogado, cara. Achava massa. É por isso que tu é assim, então. Então, e aí, eu não sei se... Os outros personagens que eu tenho são o Alex Kidd, que marcou também muito a minha infância. E eu achava um game muito difícil e passava muito tempo jogando, sabe? Eu acho que foi até por isso que marcou. E depois... E eu acho legal... Caramba, mas o Alex Kidd, sério, alguém lembra qual é o objetivo dele? O objetivo dele era... Destruir tudo. eu acho que ele tava procurando um cabeleireiro pra cortar os mullets dele, ou algo assim. Destruir o Fusca Vermelho. Cara, mas naquela época ele tinha aquele cabelo por causa das orelhas, cara. Então, na verdade... O objetivo dele era arranjar um cirurgião plástico. Pra operar aquela orelha de abano dele. Orelha de abano. É, na verdade, assim, ó, as orelhas, tu tá invertendo a história. Pra mim, ele só conseguia ter orelhas porque elas eram daquele tamanho, senão elas iam se perder naquela cabeleira dele. Puta que o pariu. Mais Nossa ou menos sim. Por aí, então, né? Não, foda então... que ele tinha a mão gigante conforme a ocasião. Ah, é. A porrada era do tamanho da cabeça dele. Era uma coisa muito bizarra. Mas era cara, isso seria massa pra caralho. Mas foi um time que me convenceu também bastante, cara. Tu podia andar de moto, tu andava de girocóptero, tu nadava, tu fugia de fantasma. E se tu perdia todas as vidas, começava desde o começo de novo. Não tinha preço. Muito bom isso. É uma delícia. Era muito bom. A mim foi meus fins de semana eram puro sofrimento. Isso aí. Ah, era um tempo que videogame era coisa de macho, né, cara? É verdade. E depois veio o Super Metroid, né, cara? Que eu não podia deixar de falar. Tanto que eu uso o nickname de Aran Samus. E eu sempre vejo assim, tipo, o Super Metroid como o caso da união de homem e máquina, assim, perfeito, sabe? Da Aran. E na hora que tu apertava o pause e tu ia mexer no switch dela, na armadura dela, apareceu o Samus ali. Pode falar. Desculpa, o que eu ia dizer até, na verdade, o exemplo que tu deu da Samus é muito legal porque, assim... Na verdade, tu citou o Terry Bogard e o Alex Kidd, que pra mim, eles não têm uma história muito marcante, tá ligado? Sim. Tipo, e uma personalidade. E a Samus já é uma personagem que ela... Pô, naquela época ali, eles já estavam criando um personagem com uma característica muito marcante, né, cara? Muito. Ela já tinha, ela tinha atitude. Sim, muito inclusive, marcante, cara. Inclusive, eles trabalham muito bem essa... A atitude dela no Metroid Fusion, do GBA, que eu fechei há um tempo atrás, uns meses, e até comentei num dos podcasts. Então, são isso é muito legal. Tem, cara, e eu não joguei todos, né? Mas o Super Metroid, sim, pra sim. Mim, marcou assim demais, cara. Marcou demais, e depois que disseram assim, se tu fechar em menos de uma hora e meia, ela aparece de biquíni. Só que tem que fechar sem salvar. Aí eu, porra, cara, isso daí deve ser foda, cara. Mas eu vou fazer. E até hoje eu fecho essa merda, cara. E é muito da hora, cara. É um gamezão massa, cara. Eu perco meu tempo jogando. Não, mas ela game, aparece de biquíni ou não? Aparece? Aparece de biquíni, só que tu tem que fechar sem salvar. Biquíni pixelizado. Muito massa. Nossa, cara, agora já sei qual é o próximo jogo que eu vou fechar. Não, eu acho que tu usa o nick de Aran Samus, mas fica estranho, né, cara? Que de dia tu é Jonas, de noite tu é Aran. Né? Até eu acho interessante quando tu vê ali aquele negócio que a gente comentou do o pessoal gamers atuais jogando Super Metroid e falhando miseravelmente em coisas básicas, já que o jogo não tem um tutorial, né? Olá! Uhum. Você está jogando... Tem que dizer que nome que é o jogo, porque senão esses animais de hoje em dia não sabem, esquece. Ah, mas por aí. Não, mas o que eu acho interessante é que, assim como todo mundo chama o Link de Zelda, todo mundo chama a Samus de Metroid. É, o Metroid não deveria se abaixar ali. E o Contra. O Contra. Aquele cara ali é o Contra. É. Então vamos lá, João. Qual os teus personagens favoritos? Cara, o Okanha já citou um personagem aí que quem me conhece sabe que eu gosto muito da série do Metal Gear. Né? Eu não vou me... eu vou começar, na verdade... por outro personagem que pra mim foi marcante na minha história nos videogames, que é o aviãozinho do River Raid. Que? Nossa. Desmaiei aqui, peraí. Pá! Cara, aquele avião, ele tinha uma personalidade, cara, ele tem coração. Tem que entender. Que é um grande personagem dos videogames. Não, mas agora, falando sério, assim, eu realmente vou falar do... Vou acabar colocando o Big Boss do Metal Gear. A saga Metal Gear tem muitos personagens marcantes, muitos mesmo. E é isso que eu queria destacar, cara. Que eu sempre defendo a saga com unhas e dentes quando alguém fala mal, porque eu acho que muita gente acaba falando mal por falta de paciência de jogar e ver todos os filmes do jogo, os vídeos durante o jogo, que são longos. Mas pô, cara, quem não vê isso aí tá... Jogar Metal Gear sem ver os vídeos... E sem ler os diálogos, inclusive do codec, todos, é perder uma grande história, cara. É uma oportunidade de conhecer uma história muito legal. E assim, cara, é um negócio que o Kojima criou desde 1987. Ele veio amadurecendo essa ideia e o cara ainda não terminou de contar a história dele. Então, assim, calcule a complexidade dos personagens, sabe? E quando a gente fala personagem, é assim, ó, não é só porque o cara é fodão, o cara atira. Ah, o cara fala palavrão e dá uma porrada na cara. Não é essa coisa infantil boba, entendeu? São personagens que vão sendo construídos aos poucos, ao longo do jogo e ao longo dos jogos da série. Alguém que acompanhasse Metal Gear desde o primeiro jogo de 87 teria... Essa pessoa ia considerar o Big Boss, primeiro, um vilão. Porque ele é basicamente o vilão do primeiro jogo lá do MSX. Que é basicamente bem contra o mal. É preto no branco. Tu é o Solid Snake, tu é do bem, o Big Boss é do mal. E aí, cara, de repente o Hideo Kojima pega, lança o Metal Gear 3 no Play 2, isso já muitos anos depois, 2000 e pouquinho, e fala, não, então vocês estão achando que o Big Boss é simplesmente um vilão, né? Então agora eu vou contar pra vocês a história do Big Boss. Cara, quando tu termina o Metal Gear 3, tu tá aplaudindo o cara de pé, entendeu? Chorando com a última cena do jogo, assim. Ele inverte totalmente a tua crença naquele personagem. E aí depois ele continuou desenvolvendo essa história dele no jogo de PSP, principalmente no Peace Walker. E agora, no Metal Gear 5, que vai sair, ele vai mostrar a decadência dele. Ou seja, agora finalmente ele vai encaixar tudo e vai mostrar como que o Big Boss, como que o esse Naked Snake Big Boss, que se tornou um ícone, um herói praticamente, da maneira dele, vai decair e vai sim virar o vilão que a gente conhecia no Metal Gear do MSX e do Nintendinho. Então, claro que, basicamente, claro, tu tá dizendo que o Hideo Kojima tá fazendo o mesmo que o George Lucas fez. Ele faz uma coisa muito parecida, mas assim, não dá o mesmo. É um pouco diferente. Ele não vai precisar de midi-chlorians pra contar a história. Não, cara, espero que não. Então, esse é o personagem que eu queria destacar, realmente, porque eu gosto e eu acho que quem jogou Metal Gear e não gostou, não prestou atenção no jogo. E é só esse personagem que tu vai falar de mais algum? Ah, cara, assim, obviamente Sonic, porque foi o personagem que fez eu comprar o Mega Drive, né? Sim. Eu lembro até da propaganda e tal, então realmente foi esse personagem. E, cara, realmente eu quero citar o Gordon Freeman também do Half-Life, então já que é pra citar mais um. Uh-huh. Porque o Half-Life é um jogo, assim, ó, ele tem uma imersão, cara, que é descomunal, entendeu? Sim. Muita gente aprendeu com ele. Por exemplo, vamos citar assim, um Dead Space é um jogo que tem uma imersão grande, que tem bons personagens, sabe? Tens ali o Isaac Clarke, é um cara que tem uma profundidade. Mas, pô, Half-Life fez isso há tanto tempo atrás, entendeu? E, tipo, demora para os outros desenvolvedores conseguirem aprender a lição, digamos assim. Porque é muito difícil, não é questão de, ah, eu quero fazer um jogo imersivo. É conseguir. E, realmente, Half-Life 1 e 2 são dois jogos que superam. Assim, ó, depois de 15 minutos jogando, parece que tu foi sugado pra dentro do computador, cara. É isso que... Essa que é a minha impressão. Sobre Half-Life, eu joguei, não o Black Mesa, mas eu joguei o Half-Life original em meados de 2003, 2004, sei lá, e é um baita jogo. É animal. E eu vou já fazer um link que eu acho, não sei se era o próximo tema ou não, que é a questão das rivalidades entre personagens. Então, primeiro, a gente tinha pensado lá, por sugestão do Jonas, rivalidades de personagens de plataformas diferentes ou de etc. Mas, por exemplo, o Half-Life, para mim, ele traz a rivalidade entre personagens opostos no jogo. Por exemplo, Gordon Freeman, pela imersão que ele te dá, ele acaba sendo um personagem muito icônico. Ele é controverso porque eu li isso aí em algum lugar e concordo que, na verdade, assim, se fosse para ser um personagem 100% para tu te mergulhar nele e ele não ser mais um personagem, tu ser aquele personagem, ele seria talvez um cara mais que nem o como é que me foge agora o personagem lá do Planescape Torment, que é o cara sem nome lá, porque ele é um cara assim, ele não tem nem face. Ah. Entende? E o Gordon Freeman, ele tem um visual icônico, entende? Então, quer dizer, tu te imagina sendo ele, mas ele tem um visual badass. O que torna o Gordon Freeman um bom personagem pra mim? É um nerd badass. O contraponto dele, o G-Man. Exatamente. O G-Man. Então, justamente, é ele que fala, ele que tem a personalidade, ele que te instiga, e ele que tem o mistério. O Gordon Freeman, tipo, não fala nada e é aquela história, né? Ele, o Crono, a Shell do Portal e vários outros personagens juntos num bar, né? Tem até um vídeo do Dorkly disso aí. É, mas isso é interessante porque foi bem como tu colocou, ele tem um personagem que fala por ele. Exatamente. É, mas isso não é um argumento pra dizer que ele é ruim. Ah, então na verdade ele é ruim. Não, isso só destaca o quanto ele funciona como personagem de videogame. Sim. Entendeu? E essa é a lição que a Valve ensinou pra todo mundo com esses jogos. Não tem comparação, cara. Hoje, assim, ó, qualquer FPS aí da moda que usa recursos cinematográficos e superprodução, tudo bem, fazem cenas de ação muito bonitas. Mas eu quero ver quem é que vai ser lembrado daqui a 20 anos do jeito que o Half-Life é, entendeu? Sim, com certeza. É o resumo da ópera. A Valve faz isso, inclusive, sistematicamente. O próprio Portal, a Shell não fala nada, mas o teu diálogo silencioso com a GLaDOS, que fala o tempo inteiro, torna a Shell relevante, entende? Oi, galera. Então é o seguinte, tava falando com o senhor Eugênio, ele vai estar entrando aí agora um pouquinho, tá? Ah, beleza. tá. Então tá, então brincando nessa questão de validade, de aproveitando o embalo aí, cara, eu achava, pelo menos eu acho até hoje, o Sonic e o Knuckles, eles têm uma rivalidade, né? Sim. Eu achava uma rivalidade massa, cara. Eu nunca imaginava que ia vir um personagem assim, vamos dizer. Quando eu vi o Knuckles, eu achei ele mais punk do que o próprio Sonic ainda, cara. Então, justamente, ele parecia ser o Sonic melhorado, na real. Quando isso daí saiu na revista, cara, eu olhei, puta cara, que jogo massa. Fui lá correndo e aluguei. Eu não tive os jogos, então não pude fazer Sonic 3 jogado com Knuckles e outras Sim. coisas, né? Aquele voodoo lá, sei lá como que a SEGA fez aquilo. Magia negra, bicho, magia negra. Coisa do capeta. A Nintendo não conseguiria fazer, né? Porque a Nintendo é toda magia branca, Jesus e tal, e a SEGA é legal. A SEGA é legal, Cara, não, nessa história... Até lembrando rivalidade, por exemplo, que a gente tava falando, personagens que são relevantes, folheando por aí personagens de coisa, tem um protagonista de uma série de jogos de luta, claro, assim, tem a história do Ryu e o Ken, que não são inimigos, mas eles são, tipo, rivais na superação, aquela história de estar sempre lutando pra melhorar, que os japoneses têm em todos os animes. Naruto. Agora, no Mortal Kombat, Sonya vs. Kano, pra mim... E Liu Kang vs Shang Tsung. São dois personagens que... Cara, assim, o Mortal Kombat é tão ruim, no fim das contas, que é ótimo. É um jogo épico. Ele foi coroado com... O Mortal Kombat 9 pegou tudo que o Mortal Kombat tinha de bom e empacotou outra rivalidade. Scorpion e Sub-Zero. Exato. Sabe? Então, cara, é um jogo que conseguiu dar mais personalidade pros personagens do jogo de luta do que qualquer outro jogo de luta. Pra mim. E o meu destaque, por favor, ao Mortal Kombat 9. É assim, ó, joguem o modo história. É, lembrar pra quem tem PlayStation Plus que ele tá por $5 na PlayStation Plus pro PS Vita. Eu acho que pra Play 3 ele também tá mais barato, então tem que confirmar. Mas, cara, jogue o modo história do Mortal Kombat 9, que é, se chama só Mortal Kombat, né? Ele é muito legal, cara, é muito legal. É assim, ó, eles conseguiram transformar aquela confusão numa coisa muito legal. Na verdade, eles conseguiram assim, ó, aparar as pontas soltas, tornar o que era bonzinho muito bom, tirar alguns lixos que meio macularam a história do Mortal Kombat. E o que eu acho interessante é o seguinte: eu fiquei extremamente feliz quando vi que ele saiu pro Steam. Ele não tá nem caro, se não me engano, tá R$50 no Steam pra ter pro PC. Complete Edition. Sim, então eu acho que é um jogo que vale muito a pena. Eu eventualmente comprarei. Outro game que eu... Ah, cara, é que eu não posso deixar de falar ele porque era pra estar na lista de personagens favoritos e eu acabei não falando, cara. É o Raziel do Legacy of Kain, tá ligado? Putz. Esse é um cara, clássico que eu não fechei, eu joguei pouco. É um jogo que, na verdade, eu joguei o Soul River, né? Joguei o Legacy of Kain, joguei vários jogos da franquia. E é um game, assim, que não tem comentários, cara. E tem uma briga tão forte entre os personagens, entre o Kain e o Raziel, cara, que é, cara, é punk, é épico, cara. O Legacy of Kain também eu aconselho. Quem não jogou, corre atrás e joga, tá, cara. Mas... é um game muito massa. Tu chegasse a jogar o Blood Omen Legacy of Kain, o primeiro lá do PlayStation? Então, cara, esse é o Soul River ou não? Ele veio antes do não, Soul River? Não, o Soul River veio depois. Blood Omen, pois é, Legacy of Kain. Esse eu não joguei. Então, dizem que... Eu não joguei esse também, mas dizem que esse é fenomenal... E o Soul River eu comecei a jogar no Dreamcast e tipo, nosso jogo é muito foda. Inclusive, quem que criou esses caras? Os mesmos caras que criaram o Gex. Cala a boca, JV. É, mano, lagartixa da porra. É, cara, ninguém falou também do nosso amigo Duke, né? A new challenger has come. Deu. Já tá. Então, new challenge hardcore. Ah, meu Deus, o meu inglês tá horrível, calma. Nossa, muito bom. Tá, então o seguinte. A new challenger has come. Come. Tá, é um novo desafiador. Ô, Lucrinha, como é que tu fala? Tu que é o cara do inglês aí. Come. É, pelo que tu falou, assim, um novo desafiador gozou. Então tá, ó. Então deixa eu abrir um pouco o papel do João aqui. Então tá, então vamos lá. Fala, galera, aqui, Eugênio Gustavo, beleza? Tá, o Eugênio, então curte só. Nossa, Eugênio. Tá. Conversa perdido. Rápida aqui, Eugênio. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, então tá, fala rapidinho aí, três personagens que tu curte tá ligado? Pra já e depois já seguir entrando na nossa história aqui agora, vai. Então tá, não, já falaram do Sonic, do Tails e do Knuckles? Já. Vou falar do Alex Kidd. Vocês lembram do Alex Kidd? Você foi falar do Alex Kidd. Eu falei do Alex Kidd. Mas bah! Tá, e falou do Rinstar? Não, ninguém não. Falou do Rinstar. Ah, o Rinstar, cara. Eu não tenho muito o que falar dele. Eu sei que um saiu pro jogo do Mega e outro do Master System, ponto. Mas é icônico da SEGA, tá no SEGA Gaga, cara. O que, que é esse SEGA Lady Gaga aí que tu botou aqui no link? Ô, rapaz, não sabe o que é o SEGA Gaga, cara? É o simulador de Dreamcast. É basicamente todos os personagens icônicos da SEGA contra a malvada... Como é que é? Dogma barra Sony, tá ligado? Então são os personagens da SEGA que se defrontam contra os personagens da Sony numa luta pra ver quem vende mais consoles, cara. Foi viagem, já vi esse game, já. Ô, rapaz, é muito massa, muito viagem. O cara tem que ser muito fanboy também pra gostar, tá ligado? Tá, ó, vamos lá, mais um personagem aí, então. Ah, deixa eu ver, personagens. Os caras do Double Dragon, já falaram? Não. Pô, são dois personagens icônicos que atravessam gerações após gerações, né, cara? Onde tem uma plataforma de game e os caras estão atravessando. Não, quem atravessa gerações é o Link, que é o herói do tempo. É, na verdade, né, é o Billy e o Jimmy atravessando gerações, ambos lutando por uma mulher. É o jogo de incentivo do menage. Yeah. Boa. Eles dão homenagem, eles se quebram no final, né, cara? Se fosse homenagem, eles iam concordar e não brigar. É verdade. Tá, rapaz, eu lembro da primeira vez que eu achei uma ingratidão tão grande, fui lá, eu e meu amigo, quando vê, a gente não conhecia o final do jogo, né? Não botaram pra lutar contra o outro, eu ainda fui o primeiro a morrer, cara, que chato. Morri o jogo inteiro pra... Batemos o jogo inteiro pra morrer no final. Foi a graça. Alguém... Punk, né? Resta um. Então, resta um. Pô, fala nisso, João Vicente. Jogos Vorazes. Ô, João Vicente, aquele Double Dragon nosso lá, como é que vai ser o esquema ali? Ah, tem que terminar, né, cara? Agora quando eu tiver de volta aí a rotina normal, a gente vai fazer isso e já vai transmitir e deixar gravado na internet. Deixar gravado, é importante. Aquele jogo merece e já vou treinando pra poder, que eu já vi que vai virar Street Fighter no final, né? Aquele do Play 3? Aham. É. Não, muito bom aquele jogo, cara. Ele é muita citação, tá ligado? Ah, é fantástico. Não, então, ó, o que a gente tá falando agora, cara, é sobre a rixa. Tá ligado? Sobre rixas. Vamos lá. Cara, deixa eu ver. Questão de rivalidade, o Mario, que eu acho que era a proposta inicial, né? Que é o Bad Mar. Que personagem legal que é o Wario. Eu quase não me aguento. Tanto que eu gosto dele. Nossa, todo mundo joga com ele no Smash Bros, né? Que é o Wario? É. Nope. Ah, cara. Tá, não sei, aí, cara. Então... Não sei que pessoa de rixa de personagem, cara. Relaxa. Deixa eu puxar aqui no Google. Relaxa aí que tu daqui a pouco acha alguma coisa. E tu, João, o que tu tem que fazer? É, eu não tô fluindo. Eu tô entrando agora. Cara, o que que eu posso... Ah, pra mim, a maior rixa dos videogames hoje em dia é o meu Mii no Mario Kart 7 com o próprio cenário, porque eu fico caindo no cenário e não consigo pegar ranking 3 estrelas em tudo que eu quero pegar. Outra rixa muito grande que tem é da Nintendo com a internet. A Nintendo acha que a internet não é uma coisa importante. Tu tenta jogar Mario Kart online e não consegue. O João resolveu colocar tudo pra fora, tá indignado. Essa é a minha rixa. Agora, se me permitirem uma... Ó, puxei uma citação aqui do Sega Gaga, que é um jogo que trata só de personagens icônicos, e falando justamente todos eles, do pessoal do Phantasy Star. Essa porra e tudo. É pra que plataforma? Eu nunca ouvi falar Dreamcast. É pra Dreamcast, cara. É um exclusivo do Dreamcast. 4 pessoas no mundo jogaram. 5, 4. Não interessa. Não interessa que é massa, tá? Então o que que ele é? Ele é um jogo estilo RPG, né? Desenvolvido por um japonês lá, básico. Nossa. Que foi lançado apenas no Japão, óbvio, em 2001, no final da vida de um console. O enredo do Sega Gaga é uma paródia do Dreamcast, o console comercialmente mal sucedido. E o jogador é recrutado pela SEGA em último esforço para parar a malvada empresa Dogma de controlar o mercado de consoles. O jogo, com cenas intercaladas de animação, apresenta inúmeras participações especiais de personagens da SEGA e jogos com uma variedade de estilos de jogo. Então, isso é uma verdade. verificando os vídeos do Sega, do Sega Gaga, né, cara? Tu tanto tinha o esquema do RPG, como tu horas tu entrava em jogos de arcade, como tu também tu pilotava nave, cara, ele é um multi-simulador, ele tem várias experiências dentro de um jogo só, cara. Esse, muito tá, legal. Esse Lady Gaga eu tô vendo aqui no YouTube agora. Mas não é Sega Gaga. Cara, é os chefões são é muito massa, Gaga, não é Gaga, é Ga, Sega Ga. Não, Sega Ga, Ga. É, não, tem aqui onde eu tô lendo. Tem... Sega Gaga. É, Sega Gaga. Sega Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Então qual é o esquema, tá ligado? Então Adele. Ele tem. Adele, ele tem... Lady Gaga e. Eles Outra inventaram aí. Antes, né, cara? Tá, então. Mas assim. É, mas é legal, cara, que ele pega justamente mostra essa questão das rivalidades do personagem dentro. Mostra, por exemplo, uma cena muito legal que mostrava o Alex Kidd trabalhando no supermercado, que ele foi desempregado, cara, porque o Sonic tomou o lugar dele na SEGA. Isso aparece no jogo. Também, mas a gente tava falando agora, qual é o objetivo do Alex Kidd? Cara, o Alex Kidd era o personagem que vendia o Master System, não tinha Sonic. Não. No jogo do Alex Kidd, qual é o objetivo dele? Chegar ao final. Ponto. Pra fazer o quê? Cara, é um jogo de plataforma, que nem Mario. Não, mas o Mario quer salvar a princesa, e ele? Ah, tinha que derrotar um cara bandidão lá. Nossa. O Sonic que o cara queria libertar tá sabendo os amigos muito. Que tinham seus amigos da floresta que tinham sido transformados Isso. em robô. É lame, mas funciona. Agora, do Alex Kidd, cara, se eu me recorde, ele só tinha namorada no 2 depois. No primeiro não, era bater no cara mesmo. Agora me indignei, vou procurar a história do Alex Kidd. Vamos procurar a história de Alex Kidd, que interessante. Alex Kidd, o primeiro é o Miracle World, tá? Sim, é claro que tô falando desse. Que eu joguei no Mega Drive. Oh, outro personagem que muito bom dessa época é o Kid Camaleão. Kid Camaleão. Ah, pode ser. Camaleão. Não joguei, cara. Ó, tem uma princesa na capa, João. O Alex Kidd tinha que salvar uma princesa também. E ganhar dos caras do Jaquem Pô. No final dos anos 80, Alex Kidd... realmente, cara, isso é interessante que tu falou. O Alex Kidd era o mascote oficial da SEGA. Sim? Sim. Ele realmente era pra ser o SEGA Boy. Era ele mesmo, cara. Ele é o Mario da SEGA. Ele era o Mario da SEGA. E aí deu merda. Aí deu, porque daí lançaram o Sonic, ficou mais apelativo e ele ficou desempregado. Foi trabalhar no supermercado com o Moço SEGA Gaga. Mas é justamente isso, cara. Ele era feito pra competir com o Super Mario Bros. Apesar de ter sido considerado melhor que o Mario por muitos críticos, não se tornou tão popular devido à baixa popularidade do Master System, né? O Alex Kidd foi o primeiro lançado em cartucho. Em 1990 em diante, o jogo foi refeito com algumas revisões para a memória do Master System. Acreditem ou não, a parte de resumo da história do Alex Kidd in the Miracle World na Wikipédia é relativamente grande. Há muitos séculos atrás, no planeta Aries, também conhecido como Miracle Road, vivia um garoto chamado Alex Kidd. Vivia um garoto chamado Alex Garoto, que é Alex Kidd e Alex Garoto. Por 7 anos, sozinho, na Montanha Eterna, Mount Eternal, onde ele estudou e treinou a técnica Shellcore, uma arte marcial antiga, milenar, que faz uma pessoa ficar forte o suficiente para quebrar pedras. Ele podia ter comprado uma britadeira, também dava na mesma. Essa técnica permite que um ariano altere o tamanho e a consistência dos seus punhos para aumentar o seu poder, e então destruir as pedras com as suas próprias mãos. Um dia ele estava deixando a montanha para sua casa espiritual. He was leaving the mountain for his spiritual homeland. É isso mesmo, ele estava deixando a montanha para ir para o seu lar espiritual. E Alex encontrou um homem que estava morrendo e falou que a cidade pacífica de Hadaxian estava em grande perigo. E deu a Alex um mapa e um medalhão. Depois do desaparecimento do rei Thunder de Hadaxian, Alex descobriu. Alex teve a sua primeira derrota nas mãos de Janken, o Grande, o governante do planeta Jambarik. Janken, então, sequestra o trono, ou seja, ele tomou o trono. Não, ele sequestrou o herdeiro do trono, o príncipe Egle, algumas vezes referido como Igul, e sua noiva, a princesa Lora. E por aí vai, tem mais coisa. Viu, ele tem uma noiva, o Mario nunca assumiu o compromisso agora, dele. Agora, convenhamos, essa história aqui não faz diferença porra nenhuma no jogo. Até hoje eu não sabia dessa história, pra mim não mudou nada. Cara, ninguém sabia, o cara inventou agora, rapaz, o cara inventou agora ali na Wikipedia ali. Eu acho que foi bem essa verdade, eu acho que alguém inventou aí agora. Tá, ó. Ah, mas tinha um monte que ele ia descendo. Tá, galera, então o seguinte, vamos continuar com a conversa aqui, com a pauta. O João pegou um link aqui com os 15 personagens piores do videogame. Não sei se a galera tá vendo o link aí. Então, em 15º lugar fica o Baby Mario, do Yoshi's Land. Ouve isso por meia hora que tu vai descobrir porque que ele é um personagem chato. Não, sério, cara, o bichinho é chato, velho. Puta que pariu, cara. É verdade, dá uma agonia. O jogo é bom, mas ele é chato. Eu acho que ele com mais bigode seria mais amado. Mas, tá bom, então. Em 14º lugar ficou a Tails, Sonic. Não é a Tails, é o Tails. Miles Tails Power, o nome dele, cara. Cara, é Miles, é um menino. É menino, cara, é Miles. Eu não sei porquê, cara. É porque ele é meio assim, sensível, japonês, a gente sabe disso, mas é um garoto. E é laranja. Naruto é laranja também. Cara, eu acho um personagem palha. Eu acho um personagem palha, merece estar na lista. Tá, então em 13º lugar fica o Sleep. O Sleep Todd do Star Fox 64. Bah, joguei pouco, cara. Não tenho muito o que falar. Cara, esse personagem é muito chato, cara. Toda hora no Star Fox você tem que estar salvando ele, cara. Eu acho que é o cara que tu mais salva no Star Fox, cara. Eu gostava do barulhinho que ele fazia, que cada um tinha o seu barulhinho e ele fazia... É verdade. O sapo era massa. Em 12º lugar ficou a Ashley Graham do Resident Evil 4. Nossa, cara, essa guria é uma pentelha. Eu não joguei, não posso falar nada. Esse eu joguei e puta que pariu. Muito chato. É a dama em perigo. Pra toda hora tem que salvar. Vamos lá. 11º lugar, o Raiden do Metal Gear Solid 2. Pois é, cara. O Raiden tem um problema que é o seguinte. A gente tava falando antes, né? O Raiden, o personagem é bom porque ele tem uma história legal. Eu acho que ele acrescenta assim, alguma coisa pra toda a saga Metal Gear. Só que é aquela coisa, ele não precisava ser o personagem jogável do game, entendesse? Ou seja, tu compra Metal Gear 2, joga 15 minutos com o Snake, aí de repente tem que jogar o jogo inteiro com o Raiden, sabe? Tipo, a explicação que eles te dão pra isso, o motivo é muito bom. E a história de Metal Gear 2 faz valer a pena. Mas é muito desse ódio ao Raiden, é parte dessa decepção de... Todo mundo quer jogar com Snake, compra o jogo e acaba jogando com Raiden, tá ligado? Então, parte muito disso aí. Meio que decepcionante. É, tipo, tu compra o jogo do Mario, o novo jogo do Mario, aí joga... Não, tu só vai jogar com o Luigi, tá ligado? Não pode jogar com o Mario. É foda. Isso aí é complicadíssimo, cara. Vamos lá. Em 10º lugar fica a Natália, do GoldenEye, no caso 007. Que mulher, né? Burra, que mulher inútil, cara. Que mulher inútil. Credo, cara, eu fechei GoldenEye, tá? No Mega 4, há muito tempo atrás, e ela não serve pra bosta nenhuma, só pra atrapalhar. Ai, cara, é foda. Em 9º lugar ficou John Madden, do Madden Football Series. Alguém jogou? O problema do Madden é quando tu tá jogando o teu Madden lá. Eu gosto de jogar futebol americano no videogame, agora faz um tempinho que eu não jogo, mas teve uma época que eu joguei bastante. E ele fica fazendo aqueles comentários super pertinentes e o pior é quando os comentários começam a se repetir, sabe? Então ele fala aquela mesma frase gravada no teu jogo, daí começa a ficar meio chato. Beleza. Tem a nave do The Legend of Zelda, né? Nossa, não precisa nem falar. Hey, listen! Hey, listen! 500 vezes na tua orelha. Outro, o cara não pode parar. Sabe, tipo, tu não podia ficar em dúvida no jogo do que tu queria fazer. Ou então assim, ó, sabe o que eu acho chato? Tipo, Zelda tem um monte de quest secundária, né? Por exemplo, um exemplo rápido, pegar as 100 esculturas no Ocarina of Time. E ela, a função dela é te indicar o que tu tem que fazer pra continuar a quest principal do jogo. Só que ela não para de falar, cara. Tipo, puta merda. A melhor sátira da nave é a nave que tem no Mágica. O Mágica do Paradox Games lá, que todo mundo muito pode comprar baratinho, tá sempre em promoção. Que é uma, ela fala, hey, listen, que tal você usar as suas magias nos oponentes? Aí, hey, tipo, sabe, essa espada, sei lá, pode causar dano. Ela fala todas as coisas mais imbecis. No Ni no Kuni. No Ni no Kuni tem um ajudante também do menininho lá naquele RPG. Que, cara, tipo, é assim, ó. É, eu acho que, não sei, né? Quiseram apelar pro público mais infantil mesmo e tal. Aí, assim, olha só. Esse é um inimigo de fogo. Quem sabe você usa a magia de gelo contra ele. Deve funcionar. Aí acaba que... No meu próximo incêndio, no próximo incêndio que eu tiver, eu vou jogar cubo de gelo na parada. É muito bom. Tá, vamos continuar aqui. Temos o sétimo lugar, o Kingly, do Legend of Zelda, Majora's Mask. Não joguei ainda, e eu tenho original e não joguei. Essa aqui não joguei também, cara, não estou muito ligado. Depois, em sexto lugar, temos Dexter, do Jak and Daxter. Esse aí é um personagem que, deixa eu ver, acho que eu não joguei praticamente nada dele, ou muito pouco, e acho ele muito palha. Ele é uma meia lontra, meio doninho, então eu meio gosto dele. Acho que é uma meia bosta. Ah, tem muitos personagens que a gente, eu pelo menos não conhecia, que nem esse aqui, ó. Quinto lugar, Mr. V7, do Animal Crossing. Ah, Animal Crossing, cara, tá em um jogo que eles têm que proibir nas escolas japonesas durante um certo período, porque senão as crianças não prestam atenção na aula. Ô, me diz o que tem de especial nisso aí, cara? Esse jogo aí. Eu imaginei por esse nome, cara, numa tradução direta, Animais Cruzando. Eu sempre pensei que fosse um jogo de educação sexual, não é isso? É, de misturar com bichinhos. Eu pensei nisso também, cara. Pois qual é o objetivo desse jogo aí? Animal Crossing? É. Cara, eu acho que Animal Crossing é um Pokémon com animais reais. Será? Não, sério. Na real, assim, ó, o Animal Crossing, ele é tipo um Harvest Moon. E Harvest Moon é tipo o quê? O Harvest Moon é tipo fazendinha feliz. Entende? Tá. Eu nunca joguei essas merda, porque se o meu pai soubesse que eu tô jogando videogame, tô capinando mato virtual em vez de cortar grama, nossa, eu ia tomar uma surra, cara. Bem, eu mandava cortar grama, eu não queria. Eu vou lá jogar videogame e cortar mato virtual, tá louco? Agora, o número 4 eu gostei. Os policiais de Road Rash. Nossa, esse... Os policiais da vida real também. Não, não odeio não, só quando eles me multam quando eu tô com a moto preta 250 milhas por hora. Cara, os policiais do Roller Hash podia ser um personagem que pudesse levar dano, né, cara? Antes da porrada no policial, cara. Eu até me lembro, não dá pra dar porrada nele. O negócio era só. Nossa, não dá, claro que dá. Claro que dá. Os motoqueiros apanhavam. Os motoqueiros apanhavam, mas ele, a polícia, eu acho que não, cara. Claro que o carro apanhava, não, né, cara? Não, carro não, mas moto. Sim, moto, a moto sim. Sim. Eu acho que apanhava moto sim, cara. Tu batia nos caras, tu pegava o porrete deles. Tem mais. Sim. Dá porrada sim. O melhor truque era ficar dividindo a faixa de separação das pistas com a moto e quando viesse um carro na contramão, dar só um empurrãozinho assim. Era a tática. Era perfeito. É. Vamos lá. Terceiro lugar, o Waluigi do Mario Tennis. Nossa, esse personagem é tão ruim que não tem nem comentário pra fazer. Próximo. Pois é, cara. Pois é. O segundo ali. Waluigi. Uma coisa palha. Não, aqui o segundo é o seguinte. O número 2 é todo corredor que usa inteligência artificial pra se recuperar na corrida de incontáveis jogos de corrida. Então ele botou uma foto do Mario Kart aqui pelo seguinte, porque... acontece isso em alguns jogos, né? Quando tu tá ganhando, tipo, tu tá em primeiro lugar, disparado, isso acontece muito no Mario Kart do Wii, que eu acho o balanceamento dele bem ruim. o computador começa a usar artifícios, assim, né? Por exemplo, no Mario Kart ele usa os itens do jogo de uma maneira desequilibrada. Então, por exemplo, o computador tá em quinto ou em quarto lugar e pega a estrela, tá ligado? E daí ele chega em primeiro lugar com a estrela. Sendo que no Mario Kart a estrela é um item que sempre cai para quem tá em sétimo ou oitavo lugar, sabe? Quem tá nos últimos. Porque é um item Mas isso é um item de recuperação. É que nem jogo de futebol, que no último, nos últimos 10 minutos ele começa a jogar 3 vezes melhor do que no jogo inteiro, tá ligado? Então... É que na verdade não é se referindo só ao Mario Kart, no caso, como ele falou, de qualquer jogo, é que eles decidiram em algum ponto do momento de, digamos, de desenvolvimento do design de jogos de corrida, dar uma espécie de boost para quem tá atrás, para tornar o jogo mais competitivo. E eu acho que isso é uma espécie de mal necessário. Por exemplo, tu pega e joga com um amigo teu um simulador de corrida. Tu pega lá, uma vez eu joguei com um amigo GP4. Em dois computadores. Funciona assim. Se um dos dois saiu na brita no começo da corrida, acabou a corrida pro cara. Não importa que tu esteja jogando a corrida com 72 voltas. Acabou a corrida. Então, quando acontece isso, assim, quem tá atrás tem uma chance de alcançar. No Mario Kart, isso é um fator de equilíbrio muito mais justo, por exemplo, que o casco azul. O casco azul é filho da puta. Não, mas aí é que tá. Só pra te ver um exemplo do que eu tava falando do Mario Kart. O Mario Kart 7, na minha opinião, é um melhor Mario Kart de todos, exatamente porque o balanceamento dele é muito bom. E assim, ó, o Mario Kart do Wii, por mais que tu jogue bem e utilize todas as estratégias do jogo pra vencer, ele avacalha, entendeu? Tipo, o que acontece no Mario Kart 7, por exemplo, que é o certo, se eu tô em primeiro lugar, geralmente o que vai vir de item pra mim? Ou é banana, ou é casco verde, e às vezes vermelho. Aí disse, mas tu tá em primeiro, banana é um item ruim. Não, na verdade, banana ou casco é item de defesa. Tu fica segurando ele, em vez de soltar, tu aperta o botão e segura, o corredor vai segurar o item atrás do carro, e se alguém jogar um casco vermelho em ti, tu consegue escapar de praticamente todos os itens. E, quanto ao casco azul, tem uma estratégia que funciona muito bem no Mario Kart 7, que é o do 3DS, que é o seguinte... Quando tu fica olhando os itens que o computador pega quando ele tá em último e penúltimo lugar, que é geralmente quem pega o casco azul. E quando tu vê ele pegar o casco azul, tu desacelera, fica em segundo lugar, deixa ele levar o casco e passa de novo, tá ligado? Então o jogo, assim, ó, ele é muito bem balanceado nesse sentido. E o do Wii, cara, pô, o do Wii deixa o cara irritado, tá ligado? O do Wii, por mais que tu jogue bem, assim, ó, ele faz o favor de jogar o casco azul na última curva, sabe? Tipo, ele... Sim. Ele parece um amigo chato, vamos dizer assim. Sim, o Mario Kart que eu mais joguei foi o do 64 e o do DS. E olha, o do DS é muito bom, o do 64 é muito não bom. Existiu a passada do tempo, o do DS é muito bom. É, o do DS é excelente. E eu acho que o Mario Kart 7 do 3DS foi a evolução perfeita, assim. Tipo, graficamente é mais bonito e... Nossa, cara, muita pista boa e um jogo muito bem equilibrado. Muito bem equilibrado mesmo. Beleza. E aí, em primeiro lugar, temos o cachorro. O dog do Duck Hunt. Eu não joguei muito Duck Hunt, mas esse cachorro é bem chato mesmo. Eu joguei bastante. Eu tinha o joguinho e a pistola e eles não funcionam em TV de LCD. A maneira como a pistola funciona depende de uma TV de tubo. Então, eventualmente, temos que guardar uma TV de tubo para o futuro. Eu tô pensando em comprar uma TV de tubo para o futuro. Tu também tem, Zocanha? A minha TV não dá mais. Eu preciso de uma TV menor, porque aquela TV, sério, assim, ó. Aquela TV em duas pessoas fortes não dá pra mexer direito, cara. A TV é uma desgraça. Ela tá ruim, tá sem som, tá. As caixas de som estão estragadas, a TV tá com a imagem ruim, não dá mais. O bom é tu ter uma TV de tubo de 14 polegadas pra carregar pela eternidade. Beleza, vamos fazer a despedida então pra não ficar. Sem despedida. É isso aí. Então vamos lá. Então tá, pessoal. Até a próxima aí. Valeu, galera. Valeu pra todo mundo que ouviu. Grande abraço. Até mais aí, pessoal.